5 2005, alterna Recife, 2 horas de autonomia. Escuta Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette reportará. É sua escuta. Web pouso autorizado na 10, 11, centena com 8. Autorizado pouso, 5809. B. POB 136, alterna Recife, 2 horas de autonomia. 136, Recife, 1895, no passo espera ajuste 1013. 1895. 1896, após o Boeing da sua companhia, prossiga portão 5. Ok, após a passagem do Boeing, companhia, portão 5, 1896, obrigado. Na 3520 vai manter antes da Juliette aguardando a liberação do portão 8. Antes da Juliette para o portão 8 aguardando, tá? 3520. Puxa no 08. Tá iniciando já. Tem condições de fazer o push e deixar a entrada do portão 8 livre para a aeronave da sua companhia ingressar? Sim, mantido, senhor. Se a gente faça o push dessa forma e fica atento a um tráfego da sua companhia que ingressará nesse portão. Deixa lá, tá. Tem o portão 8, tem um tráfego dessa companhia puxando, ele vai fazer o push de forma a permitir o seu ingresso. Ciente 3520 para o portão 8, aguardando a aeronave 3. Sou Salvador, boa noite, o gol no 714, pronto no ponto espera dando 0. 714, além mantém. Ali, mantém. Na minha escuta, Alfa Kilo, Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3. No 714, autorizada a decolagem, uma centena com 8. Sim, autorizada a decolagem no 714. Natal. 805, qual o nível, Natal? 390. 39? Afirma, 39. Gente, agora está com 39, Natal, informação Delta. 3225, ponto espera 3226. 794. No 794, 230, submantenha, saída Puca. 2230, saída Puca, 1794. 37, 9 Zulu 10, decolagem 10, esquerda, Puca Zipar, controle 198, transponder 5056. 370, cola da 10, curva esquerda, Puca Zipar, 198, controle 5056, o transponder, o 8. Reta 19-8, controle, reporte pronto. Reporta pronto, vou te Web 6746, desce até o nível de voo 050, direto ITAP, chegada Marinha. 050, direto ITAP, 6746. Pronto, esperamos 0. 3226, ingresso decolagem 120.7. Ingresso decolando 0, tá? 3226. É o Gol 9606, bom dia, informação Delta. Quando possível, 390, Campina Grande. 6066, ciente, mantém escuta, 219, aguardando cópia. Ok, 219. 3226-41, 198, bom voo. 198, boa. Salvador, controle Salvador, boa noite, tá 3226, transfere. 3226, voo 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, 26. Meu objeto 6746, prossiga para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Vermelho com padrão, 7746. Bono 714, agora com Recife, 125.45, alterna 126.5. 12545, 1265, Bono 714. Está autorizado a ILS para o 6746? Afirmo, 2000 pés, ILS autorizado, reporte estabilizado, ajuste 10013. Obrigado, reportar a estabilidade. Sam 3520. Pode dar para o táxi do 205. Aracaju? Uca. Obrigado. Socópia. Licença, prossiga. Autorizado Campina Grande, 390, na Upper Zulu 10, decola da 10, esquerda, Fucas e Pá, saída, controle 198, seu transponder 5106. Campina Grande, nível 390, nível Upper, avião Upper Zulu 10, decola da 10 com a esquerda, Fucas, transição Zipá, 198, controle 5106, transponder 1606. 606 correto, reporte pronto. Vai reportar, vou 606. Salvador, o gol 1896. 1896, prossiga. Autorização para João Pessoa. Gente, João Pessoa, escute a Delta, aguarde cópia. Aguardar a cópia, teria a subida prevista? Saída Puca. Puca. Agora com o centro Recife, 125.45, alterno 126.85. 2545, boa senhora. voo no 805, 142 no POB, alterna Maceió com 2 horas e 30 para o táxi. Gente, 142 a bordo, táxi via India Alpha 1895, quanto espera bom voo? India Alpha, quanto espera 1895, 805, bom trabalho. 1896, cópia? Pronto para cópia, 1896. Autorizado João Pessoa, 370, na Peruíça 58, 10 decola, rua esquerda, saída PUC Aracaju, controle 198, transponder 5104. Autorizado então 370 para João Pessoa, decola da 10 com curva esquerda, PUC Aracaju, transição. 5104, transponder, o gol 1896. Correto, 198, controle, reporte pronto. 198, reporte liberado. Ground, boa noite, decisão, piloto Ford, please information, the alter, base 35, Lisboa, veste, passando o sistema, assistente, boa noite. Euro 2 Ford, stand by, 370, Euro 2 Lisboa. 8613, tem pouso autorizado na 10. Livre o pouso, 67 para o meu, obrigado. Generoso. Salvador, bom dia, voo 1994, autorização para a Maciota, para Delta. Gente, Maceió, aguarde cópia 1994. Aguardando 994. Informação é a Delta. .606 para o Porsche, no 2. Autorizado, é para táxi. Autorizado, 606. Web Solo do 53, né, minha escuta, Alfa Reporte antes da Juliette. Alfa Reporte antes da Juliette. É, 746. 5 tá pronto? Autorizado, ingresso de decolagem, uma centena com 8. Ingresso de decola, 805. Gente. Vai prosseguir portão 3 via Juliette após o gol livrar o pátio. Aqui após o gol livrar o pátio via Juliette para o 1-3, tá certo? 03. 03, obrigado. 25, Fortaleza, 4 horas e meia de autonomia. O voo India Alpha 1895, ponto espera. India Alpha 1895 no ponto de espera, 606. Previsão para 3 minutos. 0-6, mantém o ponto de espera. Vai aguardar 3 minutos. Está bem perfil de saída do tráfego, decolou à frente. Ok, vai aguardar no ponto de espera então, 606. 805-57, 198, bom voo. Obrigado, bom seu ponto final de semana. É Portugal 024, Araújo de Copa. Tu copia, Portugal, piloto fora. Zero to foil, a clear to Lisbon, flight level 370, via Upper Zulu 10 until Natal. After that, you are clear as your flight plan hold. Airborne runway 10, left turn, Puka departure, Zipar transition, Salvador departure on frequency 119.8, and Skok code 5110. Upper Zulu 10, until Natal, then flight plan hold. Runway 10 with a left turn, book the departure transition Zipar, departure frequency 119.8, Skok 5110 in Portugal 021. 06 ali, mantém. Back to push and start up. Please confirm the Skok code at Portugal 021. 5110. 140 at Portugal 021. O 994, cópia. Pronto, cópia. Maceió autorizado, 350, na Upper Whisky 58, decola da 10, esquerda, Pucaracaju, controle 198 e o transponder 5102. Autorizado, menciona 350 via Upper 8, decola da 10, curva de esquerda, Aracaju, controle 119,8, transporte 5102, com 9994. 994, correto, nível 350, reporte pronto. Positivo, tá? Pronto. Gate 612, agora 994. No meio. Gate 612, autorizado, puxa, reporte táxi. Autorizado, tem um rápido táxi, agora 994. Colagem, centena com 10. Iniciando 606. Tá, 3520, pronto a cópia? Zero meia, zero zero, 19-8, bom voo. 19-8, dá o retorno. Controle Salvador, agora 606, bom dia, decolou 1600 pés agora. No 06-06-390, subi, mantenha a saída PUCA, contato radar. Subindo 390 na PUCA, 1606.